peito das virgens. Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as duas mãozinhas pra cima assim, ó. Bate, bate na palma. Faz barulho aí. Quem tem amiga sapatão, dá um grito também. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Minha produção, joga luz, joga luz. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. A mãozinha direita pra cima. Todo mundo, a mão direita pra cima. E bora fazer a contagem comigo. Cinco. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gordo e Dinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente. Quem é vida longa, joga a mão pra cima. É, os amigos que brota de BT. Se não tiver de longa, ela nem olha pra você. Então a boca agora eu tô de meu, eu tô comendo várias. E a dona Tayla, ela aqui é a primeira dama do Augusto Filho. Nosso amigo empresário André, lá de São Luís do Maranhão. Ele e a sua esposa Carliane já comigo. Bora pra cima, garoto. Eu tô gostando de uma prostituta. Eita, que esse croco é malvado. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Já começou a pressão, tô na mão. Ritmo usado, Loratio. Parceiro Bismarck Almeida, ele também já tá comigo. Abraço pra você, Bismarck. E toda a galera também aqui na ponta direita. Meu amigo Giovanni, ele, o Ronaldo, toda a galera aqui na ponta direita. Obrigado pela moral. Meu amigo Bingo dos Caixa Baixa, ele é só a primeira dama. Bora, Fabinho. E aí, Douglas Cambista, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e vai, vai, vai, vai. Amigo corno. Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha direita pra cima aí, ó. Corno. Quem tem amigo corno, aponta pra ele corno. E fala assim, atua. De amor. O goi remédio na vida não tu. Sai mulher, nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim. Lá, lá, lá. Entra assim, sai mulher, nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai mulher, entra assim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Doente de amor. O goi remédio na vida. Segura! Toma caquiado, toma caquiado, toma, toma caquiado. A galera vai dançar. Hey! Hey! Arrepia, meu animal. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer matar você, ela quer dar pra bandido. E a minha panelinha já tá na área. Ela quer dar pra bandido. Leonardo, bora Japa, bora Cici de Bobinho. E aí, como é que é, Rafael Siqueira? Então vou ter que levar. Meu parceiro de Loba tá assim, vai, vai, vai, já. Toma pressão, toma pressão, toma pressão, vai, vai. Foi até bom te encontrar. E nisso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, só vim com o gordo e o Dinho. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao meu grande amigo empresário Izan. Daí é Cabo Tigre, o cara que comanda a Barcarena. Ele e a sua esposa ali no camarote, junto com o meu grande amigo DJ Lohan. Alô, Lohan, bora, bora que o bagulho doido. Vai, vai, vai assim, vai, vai. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E é do Paysandu aí, dá um grito aí, ó. Aí, ó. Torcida do Paysandu dá uma vaiada do Remo! E a torcida do Leão joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, Remo! Mais alto, Remo! Torcida do Remo dá uma vaiada do Paysandu aí! Ó. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras? As solteiras também! Quem não tem saudade de ex, joga a mão pra cima aí, ó. Quem não tem saudade de ex, joga pra cima. Levanta agora, assim, ó, joga! Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Deixa eu mandar um abraço aqui a toda a galera que veio hoje lá de Abaetetuba, também tá comigo aqui, ó. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Meu nosso amigo fiel. Tenho uma moto e as novinhas. Ele já tá aqui, ó. As novinhas aqui do Croco. Meu amigo Léo Brasão. As novinhas aqui. O Gabriel, o Douglas, o Vinícius. A união do Tapo não tá na área. Segura aí, ó. Eu do Cristo, Jefferson, Igor, Rasque. O Irlão, Andresa. E aí? O meu parceiro Gabrielzinho. O ATF, o Gato Mestre tá aqui, ó. É aniversário dos Põe na Fica, segura, Renanzinho! Eu sou patrão agora. E nosso amigo fiel. Tu e as novinhas minha. O Dentinho do Bim. Uma moto e as novinhas minha. O Caça do Hugo, o Doug e toda a galera. Bora, Rogerinho! E agora, e as novinhas minha. Bora, Kaique! E as novinhas minha. É, é aniversário dos Põe na Vida. Vamos lá, vamos! Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Só os homens. Empolgada, e às vezes ela... vou baixar o som. Cara de casa e me manda um morar. Agora! E a galera do grupo Confusão e Eventos, eles estão aqui, ó. Deixa eu mandar um grande abraço também aqui a Carla David Super, Carla Farey Boy, da Natural Belém, parceria com Rafaela Santos. Beijão pra você, minha esposa, tá ali no camarote. E aí? Esse braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa. Embora na rua. Daquele jeito. I'm a fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Com gordo e o Tinho, o bagulho fica doido. Com gordo e o Tinho, o bagulho fica doido. Com gordo e o Tinho, o bagulho fica doido. Bagulho fica doido. Mais pólvora. Se a pressão do animal, seja bem-vindo, vereador! Bora lá, ô! Bora que o bagulho tá doido aqui no espaço das velhas! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! O crocodilo! Chama a novinha pra cá! Ei, ei, ei! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Amigo Pirinha, fode, fode. Ele também tá aí, ó. Tá no camarote do Giovanni. Eu que sapotei com essa piranha. Eu que sapotei. O Astro Leão também danado, agora o Astro. O Douglas Cambista, nosso amigo burra. Um abraço pra você. O Padre Paulinho tá na área também, maninho. Eu que sapotei com a puta essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que põe um capacete, põe um capacete, põe um capacete. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão. E o camarote 5 tá pegando fogo ali, ó. Bora, bora, bora, bora, bora, vai. Super. É muito aniversário, papai. Tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Tô com o gordo e o Dinho e as novinhas. Esse é o Assayag. Meu amigo de Assayag. Ele que vai estar no Japão passando o mês representando o Pará. Yeah. Patrocinado pela Fazenda Riveros. O nosso amigo empresário André. E Assayag. Vai ser bagulho doido no Japão. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas. Chama um abraço também, nosso amigo Helder. O Helder Gaia, você, a Camila Gomes. Ela também tá na área, segura. O Reino de Rafael Santana, o Formiguinha PDB. Família PDB. O Alan, o Bochecha. O Miguel da Nath de Benevides. É a galera que invade o espaço nosso aqui, ó. Bora, Maninho. Vai virar. De você gravar aquele status bacana pra você postar no seu Instagram. E essa aqui tá estourada. Canta aí, ó. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Isso, grava e marca lá o Dinho Pressão Oficial. Quando olhei e o DJ Gordo Crocodilo. Brincar com meu coração, mas não sei a quem. Eu vou baixar o som. Eu quero ouvir quem sabe cantar. Bandida que tá do teu lado, conta pra bandida que tá do teu lado. Que é? Bandida que tá do teu lado, conta pra bandida que tá do teu lado. Aqui quem gosta é a minha família Maguari. Tocou meu nome quando a gente. O nosso amigo Beto e o boneco. A barbeira do boneco tá na área. Fingi não ouvir, não entendi. E nossos crocorred. E aí, Felipe? Felipe Freitas já na área. Consertaram o que fez. Família nota 6 de Benevides. Família Maguari também. Só vou chorar. E aí? Um tempo nós dois. Crocodilo. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Viviane Batidão. É DJ Melly. O mais precioso, né? DJ Mulher. Prestou. Bora botar pra arrepiar. Fala, meu parceiro DJ Toninho do Inexon. Ele tá na área. Joga a mãozinha pra cima. Itália, dentada, pancadão. Dentada, dentada, dentada. Dentada, dentada, dentada. Tico do Tico Lanches, tá na área! O maior sucesso em Tecnomelo. Nosso amigo Bola da Genegá. E aí, Bola? Já tá aqui no lado direito. Bora, Filipinho. Como é que é? No passinho, no passinho, sim. No papo, vai no passinho, no passinho. No papo, pipa, pipa. Yes. Pipa. É a volta da orelha. Do papi, papi. Cadê o Bruno da CB, rapaz? Dancinha do papi. Aniversário do Renato Reis! Alô, Renato Reis! Parabéns pra você, meu irmão, que Deus te abençoe! E daqui a pouco ele vai subir aqui com o Gordinho! E aí? Bora, Hulk da RL Eventos! E o meu parceiro de Surreal já tá aqui, ó! De lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga. Bora, Bagão, bora, Bagão. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. E aí, como é que é? Vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. E pra... é isso, real. Se tiver muito excitada, pode dançar. É assim, ó. O malzinho Alex no lanche. Balança a bunda agora. Amigo Eude. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Wendel Gaia. Balança a bunda agora. Tá aqui comigo. Hoje eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. Ela pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das lojas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Explode o bagulho. E aqui no nosso telão, o maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo no telão aí, ó. Segura, Dedê. Eu vou parar. Pode envenenar. Já tempo, né? Eduardo Bonanza, vai, Eduardo! Bora, Mirizinho! Fala, fala, meu parceiro, Lourinho da família Pit, pra cabanagem, o Vinícius. Fala, Vinícius! Natália Yasmin, você é a Sony. E a Isadora tá toda. Querendo o meu perdão. Não dá. te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei. E agora? Quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. O som e eu quero ouvir vocês cantando bem alto, já! Fabinho Ferrari, minha esposa Rafaela Santos, minha sobrinha Sibélia aqui na retaguarda. E aí, Tainá Araújo? A minha cunhada tá na... Eu quero ouvir! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. São vocês! Feliz. Só quem quer ver o Guga aí vai cantar. 1, 2, 3, já! aqui no nosso telão. A Miúzi diz: a marca do momento. O diz mais top do Brasil. Aqui de Molés, bora, dona Josi. Tá no telão do animal, segura!